198, 4207, pré alô. Salvador, bom dia, 4207, decolou cruzando 1100, nada, é a olhada da morte. Faz 14207, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, direto ao Reda. Confirme o nível, autorizado? 340. 340, direto ao Reda, 4207. Confirme o nível que foi requisitado para o azul 4207? Não, correto, tá, é o 340 mesmo, obrigado. Okay. 3895, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Piraí, DCT 1 base, conforme rota do plano de voo. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leida, Módica. Aciona 5426, controle de Salvador, 119, décima 8. 340, autorizado Guarulhos, conforme rota, eventualmente Upzulu 10. Decolando da cidade da El, Leida, Módica. 5426, Tancon, 3895. Correto, Tancon 3895. Chame para feedback acionamento, portão 11. Portão, Tancon 3895. Gol no 556, feedback acionamento, portão 0. Gol no 556, autorizado, chame táxi. Passa, chame a 200, solos 49, direita no 219. Direita 219, 3-1-1 ou não? 3-1-9. 3-1-9. Acabou meu visto, prossiga. 0-0-0. Oxalé 6200. Táxi lento via Alfa, reportagem da Juliette. Lento via Alfa, reportagem da Juliette. 67, Mike Romeu Vito, confirme o nível final. Submateia nível 090, será direcionada a chegada PONF, está presente modo ao fixo de PONF, ajuste 1015, Salvador opera sob condições visuais, vento de 1000 graus com 12 nós, a chegada PONF, procedimento MDB Zulu pista 10, ou RNAV GNSS pista 10. Afirmativo, BOMP, em ascensão nível 090. Centras 304, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, Centras 304. 260-288, boa tarde. Boa. Salvador, Gol 1162, establish a final approach. Gol 1162, complete approach, contact tower 118-195, so long. Bye-bye. Vitoridia Julie. 2198 decimal 95, bom dia. 2195, graças, Júlio. Go 1162, Pioneer 1015, clear turn on 10, wind 110 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 10, go 1162. Então, Ricardo, bom dia, papatego Vitoridia Julie. Vitorinha Juliette, para evitar pouso em tráfego na aproximação da 10, 360 pela esquerda, após intercepto final da 7, aposta na curta. Juli, 360 pela esquerda, na verdade vai ser 270, repassará interceptando a final da 17, pode ligar de 1500 para 1000, senhor? Afirmo, 270, desça para 1000 pés, aguarde a autorização. Juli, graças. retorno 556, tem 144 a bordo, alterna Campinas, 3:45, pronto táxi. Gol 1556, autorizado táxi para o ponto de espera do piscina 0, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Autorizado via parte principal, Índia, ponto de espera, 295, boa notícia. Oxené 6200, após passagem do Porre da Gota à esquerda, ingressa via Juliette, portão 8. Faz o gol via Juliette, 2. Vai com o meu Vitor quente, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000 pés, 015 gramas. Vai com o meu Vitor, vai efetuar o NTV Zulu pistola 0 ou o RNAV de GNSS? RNAV. Gente, programa de navegação após Bonf voa Sierra Vitor 367. Sierra Vitor 367 completa a RNAV pistola 0. Go 162, through the taxi to main apron, via taxi is Alpha and Juliet, gate 10. Okay, Alpha and Juliet, to gate 10, Zulu 116. Going low no 556, ponto 0-0, pronto. Foram 556 autorizado em área de decolar, pistão no 0, vento no 00 graus, no 09. A gente já cola no 0, boa noite. O meu Bravo Oscar mantém a posição para que foi para baixo. Vitor Índia Juliette, autorizado para uso pistão no 7, vento no 00 graus, no 09. Livre não no 7, baixou e travou desde a fábrica, Índia Juliette. Romeu, Foxtrot Lima, controle de Salvador. Você. Decolado Sierra Whisky Delta Lima, com controle de São Francisco, Sierra Índia Romeu. Batendo a linha eleitoral, 707-204, rotação 201-5-0. Gente, Romeu, Fox Lima, confirme o tipo de equipamento, Romeu 44. Alfa Sierra 50, vamos lá. Alfa Sierra 50, pela linha do litoral, 510, ajuste 10. 15, reporta Farol da Barra para o controle Salvador, Romeu, Fox Trot Lima. Reporta na Farol da Barra, vamos lá. Muito bom dia, gol no 556, 1700, Nadael. Gol no 556, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 3620, direto Leda, o 556. 6. Salvador, boa. Bom dia ainda. San 3663 com a Juliette, autorização. Em nave pista 1-0, reporte estabilizado. Voando Serra Vitor 367 após Serra Vitor 367, Serra Vitor 366 completo o procedimento. Para o destino, cruzando a nave da 1-0, voo 367, após 367, vai reportar estabilizado. 2-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda Mótima, aciona 5060, controle 1-1-9 decimal, viu? 8-0, azul 4207. Pela nossa navegação, ia pelo Lula 10 até Paiol, direto a Umbate, e ingressava na Terminal São Paulo via Pagode. 3663, aguarda a coordenação com o centro. Chanama 356, chama identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5, voando em TAP. Após o TAP, voa Serra Vitor 366, completa a final RNAV, Oxenem 6356. Pode Oscar, está autorizado a decolar da 1-7, o vento é 1-0 graus, 1-12 nós. Nós, informação direta, passando 1-8-64, tinha identificação, desce para o nível 050, ajuste 1-0 no 5, voa de TAP. Sendo 1-0-5, boa noite, né, Oscar? 1-8-64, confirme, vai realizar o RNAV, pista 1-0. RNAV da 1-0, 1-8-64, pista 1-0-5-0, pista 1-0-1-5. Gente, programa de navegação após o ETAP, voa Serra Vitor 366, completo RNAV, 1-8-64. Após o ETAP, 366, 1-8-64, pista 1-0-1-5. Romeu, Foxtrot Lima, tem frequência livre da presente para auto-coordenação, bom voo. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar, suba ao nível 200. Papel 00, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, confirma de chão. Sierra Novena, Índia, Uniforme. Sobre o vídeo, passou 366, estabilizado. Gente, Mike, Romeu Vitor, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. Muito obrigado, amigão. Confira. Ao bom dia, Papa Papa, mais com o meu ouvido, transfere. Se autorizado, a gente cancela e prossegue numa base curta da 1-7. Presente, Mike, com o meu ouvido. Reporte para a modificação de regra. Dá presente então, companheiro. Bem entendido, plano cancelado então ao 02. É, abandone a final da 1-0. Curva à esquerda e chame na final da 1-7. Ok, agora a curva à esquerda, chamar na final da 1-7. Agora instante. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar. Está presente, vou ir na proa 280 para não interferir com o tráfego chegando em Salvador. Para realizar uma subida plena. E seu limite são 25 milhas nesta proa. Se falhar comunicações, vou direto destino Romeu Bravo Oscar. Bateria a proa 280. Seu limite são 25 milhas. Proa 280 está presente, 25 milhas, Romeu Bravo Oscar. Aliás, bom dia, Azul 4463, informação Juliette, autorização ideal, 60. Azul 4463, bom dia, número 2, confirme o nível solicitado. 1-60. Finge. Uno 556, chame centro Recife em 1-25, decimal 1, alterna 123, decimal 80. 251-2380, obrigado, confirma. Pronto. Passando a final, dando 7, baixado e travado, Michael Leovito. Ok, Michael Romeu Victor, avistado. Autorizado pouso na 1-7. O vento é 1-1-0 graus, 1-0 nós. Passando pouso na 1-7, Michael Leovito, graça. Meu Romeu Bravo, acho que eu fiz uma prioridade de destino da presente. 248. Exatamente 248, Romeu Bravo. Gente, eu andando ainda pro idade do destino. São 3895 autorizado, pushback acionamento, reportado. Reportado ataque, são 3895. Abadango Mike, Foxtrot, Sierra, pronto, cópia. Abadango Mike, Foxtrot, Sierra, para Sierra, November Mike e Juliette, conforme rota, rachando 90 milhas, após modifica, nível 085. Inicialmente 080, correto e disponível, decola da 1-7, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após direto, aciona 5463, controle 119.8. Oscar, oi direto de destino da presente, chame se para Recife, em 128.8, alterna 126.0. Grato 0288 2006. Oxené 6356, para 2500 pés, ajuste 1015, livre, R nave, pista 10, reposto estabilizado, Oxené 6356. 2500 pés, 05, autorizado, R nave, 0656. Tabatão Juliette Tango Zulu, 3 milhas para posição Conde, mantenha o nível 070, serviço radar terminado. No Através de Conde, chama Aracaju em 120, decimal 3, caso negativo, 119, decimal 0, bom voo. 4463, pronto, cópia. Azul 4463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizado, Ilhéus, XV Golf 677, após conforme rota, nível 160. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0277, controle. 119.8. Azul 4463, autorizado, Mas o 4463 foi o deslizamento correto. No 1 no reporte para o pushback, está no mesmo. Bom, 864, desça para 2510, ajuste 10, 15, livre Rinazzi, pistão no 0, reporte estabilizado, número 2 na aproximação. 2510, 15, reporte estabilizado, bom, 864. Confirme, Zé Albert. 214. Então, 3895, atualizado, táxi da ponta de espera, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1, 1835, ajuste no 015, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera, parte 2895, obrigado. Confirme a indicada. Momento 200, vamos ver isso, né? Certo. Chante o Xenem 356, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 195. Torre 118, decimal 356, decimal. Salvador, Xenem 356, bom dia. Xenem 356, bom dia, autorizado o pouso, 110. O vento é 110 graus, 12 nós. E aqui na proximidade da cabeceira 110, à sua esquerda, tem homens trabalhando na área gramada, fique atento. Certo, Xenem 63, livre pouso no 110. 745, pushback acionamento, 13. 3745, autorizado, pushback acionamento, correção, mas considere, é o número 2 do setor. Então, mantém posição, 3745. Nomeada, presente voando na proa do Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, obrigado. Torre Salvador, bom dia. TAM 3895, ponto espera pronto. TAM 3895, bom dia. Mantenha, ponto espera. Tráfego na final, 0. Alterados ao começo, TAM 3895. Trote Serra, está autorizado o táxi via pista no 7, chame a linha de pronto para a decolagem. Trote Serra, destino é Maracá. Há quanto tempo até lá? Boa noite, 64, gente. Complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, gol no 864, bom dia. Bom dia. Portanto, 3895, temos mais uma aeronave da Gol, que já é próximo ao externo. A sua previsão para decolagem, mais 3 minutos. Assim, não aguardando, 3895. Tem condições de agilizar para decolar de imediato. A aeronave da Gol já está no externo, ok? Aguarde. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 64, final da 1-0. Boa noite, 64, bom dia. Ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. 0 no 5, agora boa noite, 64. Chanel 356 no solo, aluno 7. Ao livrar a direita, chame o solo, 219. Direitão, 219, 356. Mike Fox Sierra, aguarde um instante para decolar a aeronave da Gol na curta final da 1-0. Chanel 356, bom dia. Autorizado o táxi civil, sou Juliette, portão 7. Opa, Juliette, portão 7, 356. Solo, TAM 3663, parou o táxi com 128, 4 horas de galeão. TAM 3663, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Indial. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0-14, morro. Exato, tá, seu ponto espera, controlado é 0-95 com 1-0-94, tá, 3-6-6-3. Livre decolagem, 1-7, o vento é 1-2-0 graus, 1-12 nós, tete esteira da aeronave da Gol. Autorizado para estiver acionamento, reporte táxi. Autorizado para estiver acionamento, 3745. 1864 no solo, Zona 9, direito 219 no solo. Direito 219, solo, Zona 864. Torre, bom dia, TAM 3663, está pronto, ponto espera da 10. Bom dia, TAM 3663, após a aeronave da companhia, está autorizada a alinhar e manter, 190. Após a companhia ali, mantendo 190, 3663. TAM 3895, decolagem autorizada, da 10, vento 100 graus, 1 a 12 de nós. Decolagem autorizada, sabe que era 10, TAM 3895. Desde 16, desça para 2.500 pés, ajuste 10, 14. Livre RNAV, sistema 0, reporte estabilizado. Livre RNAV, sistema 2.514, reporte estabilizado. Controle Papatango, Mike Fox Terra, fora do solo. Papatango, Mike Fox Trot Terra, contato radar, suba ao 080, saída árvore. Livre da restrição. Inicialmente mantendo. Como não? Livre da restrição. Suba aí e mantenha 080. É presente voando árvore. Lá no árvore. Quando possível, confirme a prioridade de China. Bom dia. Boa tarde, China 62 no 3, informação direita. China 62 no 3. Galeão. Pronto, cópia. Pronto. O Xenai 6203 autorizado, Galeão. VP 9857, após Moussu, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Irumi. Aciona 5445, controle 1198. 360 nível aprovado, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Irumi, o perfil. Uniforme novembro 857, 5445, transponder 198, é o controle Salvador, para o Ocean 6213. 6213, fechamento correto no 8, reporte pushback saneamento. Vai reportar, graças. Rotando 3745, 166 a bordo, autonomia de 13,50, alterna Galeão, solicitado. Tá? Sandra 745, autorizando o táxi até o ponto de espera da pistão na 0, via Índia Alfa. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, movo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 014, uma excelente tarde, da 3745. Papatão, uma que foi o estado de cerco, firma foi da Trichina. É a 2783 está autorizado a decolar, dá 10, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado a decolar, está 3663. 110, mas tem que dar sua saída. Apenas para informação. Apenas 7, 40 negativos, ao 3895. Salvador, é o 3745. Autorizado, alinhar e manter 10. Galera, TAM 3663, decolado aos 24, chame o controle, 198. 198, 3663. Controle, volta 3663, transfere. 363, contato radar, suba nível 340, direto Leda. Direto Leda, 363. Estabilizado, 132 no meio. 132 no meio, completa de aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Boa. Salvador, Cordial, bom dia, OTAN 3216, estabilizado sinal 10. OTAN 3216, aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. Aguardando autorização de pouso, subir 14. Decolar 2265, controle 19-8. 19-8, 3745. Controle, salva 2, 3745. 3745, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360 para o Leda, 3745. Passo 463 para o táxi, ONU 04 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 62? Prossiga na escuta. Da 32 ONU 6, autorizado o pouso na ONU 0, o vento ONU 00 graus, ONU 3 norte. Autorizado o pouso, 32 ONU 6. Nota 63, prossiga. Para o táxi, ONU 04 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 63, autorizado o táxi até o ponto de espera. Via Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, morro. Até o ponto de espera, lá com a torre 295, 14, 4463, bom dia. Chegou 2067, informação, quilo, autorização, Guarulhos. Voo 2067, quilo confere, autorizado, Guarulhos, via peso Luna 0, aposte conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída, Zael, Leda, Motiva, aciona 5477, controle 119, decimal 8. 360, Guarulhos. Aperto Luno 0 após via rota. Luno 0, curva direita da Euleda Motiva, 5477. Transponder, controle 198. Voo 2067. Voo 2067, protegimento correto. Sendo 2, correção do 10, reporte para o Futebol Extremo. Chamará. Decimal 1, alterna 123, decimal 80, 3895. 251-2380. Obrigado, bom trabalho. Boa. Tango Mike, Foxtrot Sierra, quando possível estimar para pouso Sierra November, Mike, ajuda. Chame o Salão 219. Vai chamar solo 219, vira na Foxtrot, 3219. Solo Salvador, uma boa, 3216, livrou na Suíça. 3216, autorizado, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11-3216. O 4463, decolagem autorizada, da 10, vento é 1-00 graus, 1-3-2. Decolagem azul, 4463. Gente, mais Foxtrot Sierra, plano modificado azul no 430, submantenha nível 085. Azul 4463, decolado aos 3 anos, controle 19-8. 19-8, azul 4463. 0. Prefix 1 é 238, 3663. Salvador, azul 4463, faça mil pés. Azul 4463, contato radar, suba ao nível 160. Direto Coral. 160 da presente Coral, azul 4463. Polo 962, controle de Salvador, aciona identificação, deixa para 410, ajuste no 0 no 4, manda o estado. Manda o estado de 14, 0, 962. Polo 962 vai efetuar o RNAV da pistola 0 ou o MDV azul? RNAV, segundo agora direto com 309. Gente, mantenha pro de etapa, após de etapa, voa Sierra Vito 366, completa a final, RNAV, sistema 0, gol no 9-2. Então, 3745, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8, 0. Pode repetir, 3745. Afirmativo, chame centro Recife em 125, decimal 1. Alterna, 123, decimal 80, bom voo. 5123, obrigado. 2067, posicionamento gate 10. Gol 2067, autorizado, estiver funcionamento reportado. Posicionamento chama táxi, 2067. Então, Oscar Golf Uniforme, ao controle Salvador, está sob contato radar, 620 milhas, sudeste do VR, Salvador, mantém nível de voo 090, reporte de ideal de descida, voa do Mari para interceptar a chegada Mari. Oscar Golf Uniforme, desça para o nível 050. Inicia. Está presente voando na proa de Itap. Inicialmente suba e mantenha nível 160, aguardando autorização para o 2004463. 160, azul Passava o Mike Fox para Sierra, 52 milhas oeste do VR, Salvador. Mantenha nível 085, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta. Chame sempre Recife em 128.8, alterna 126.0. Caso negativo, retorna Salvador. 6203 no 8, aguarde. Guarda. Olimpo 06, prossiga. Azul 4463, sobre manter nível 200, autorizado pelo centro. 06, possui um plano vencido das 1300. Confirme se foi apresentado alguma DNA? Voo 962, desça para 2500 pés, ajuste 1014, livre RNAS, pistão 0, reposto estabilizado. Terra Vitor 366. Vai chamar estabilizado, gol 963. 962. Gente, apenas confirmando o nível 150. Mais apenas a coordenação com o centro, Olimpo 06. Alô, Salvador, o 2067, táxi Kona 36, 4 horas e 18, Galeão. 2067, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 04, meu voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, no 04, 2067, boa tarde. Salvador, gol 864. O gol 864, portão 5 com aquilo. Autorização, Marcelo. 1864, número 2, aguarda. Tá. 06, confirma a intenção de voo. Eu vou se Victor, o David Taxi chama na papá. Confirme a radial inicial. Do 4463. Está agora meia dúzia de milhas para Coral. Serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 200. Através de Coral, é correção. Da presente, chama Ilhéus em 120.1 para descida. Serviço radar terminado. O Solo 219. Ingressando via Índia, ponto de espera pronto. Voo 2067, bom dia. Autorizado decolar, da 10, venta 100 graus, 13 nós. A linha e decola 10, voo 2067. O meu Golf Victor autorizado, Lima, pátio principal, reporte no pátio 3, agilizando por gentileza. Xenai 6213, coordena com a equipe de solo, assim que a aeronave estiver pegando o porte, livra a retaguarda e inicia o chame DAC. Olipo 06, pronto, cópia. O 06, autorizado Salvador, Salvador, inicialmente afastando na radial 080, 50 milhas, nível 150. Decola da 10, primeira curva à esquerda, após interesse, aciona 2616, controle 119.8. Eu não, por gentileza, Cotege, novamente, a mensagem foi cortada. O 06 ciente, afastando 150 milhas para o acionamento, correção, para o táxi, chama a torre 118.95, mau voo. Decolado aos 45, controle 19.8. 19.8, 20.7. Iremos coordenar comigo. Controle Salvador, boa tarde, gol 20.7. O 20.67, contato radar, suba para o nível 3.60, direto 3. 3.60, direto 3, 20.67. Iremos formar o Olimpo 06. 962. Jet Gol no 962, complete aproximação, chame torre 118.95. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. 962, Sanatinal, Carol Navi. Gol no 962, está autorizado o pouso, 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-4 nós. Pouso autorizado, 962. Taxa até o ponto de espera, via Índia Alfa, Latour 118, decimal 95, ajuste 1015. 6213, ajuste agora 1014. 14. Fala, Gol 1864, já possui nossa atualização, Marcelo? 1864, 1 minuto, cópia. Guarda. Washington Golf Uniform, em descida 2010, ajuste 10014.